mais eu vejo aos olhos da fé, mais eu sinto o corpo de Jesus. E há em mim, em meu coração, alegria de unir-me a Deus. Minha alma entrego em tuas mãos e não resisto ao teu amor. Desejo de se unir a mim pra me curar. Quero entregar meu coração ao pão da vida que se uniu a mim. Contemplar a graça da comunhão. Quero entregar meu Deus na comunhão. Olhar a Deus e vê-lo no altar, encontrar o seu eterno amor. E ao trocar olhares com Deus, vejo em minha vida renascer. Minha alma entrego em tuas mãos e não resisto ao teu amor. E eu sei que há em Deus o desejo de se unir a mim pra me curar. Deus na comunhão.